no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Conhecida por seus imponentes monumentos históricos, Ouro Preto recebe diariamente dezenas de turistas atrás de uma experiência inovadora. O projeto de extensão Sentidos Urbanos trabalha com atividades envolvidas para além do turismo. Ele pensa na integração dos habitantes com a cidade, apresentando uma nova maneira de conhecer e valorizar o patrimônio. Simone Monteiro, coordenadora executiva dos Sentidos Urbanos, fala sobre as demandas de público e atividades desenvolvidas pelo projeto. Então a gente atende a uma demanda específica, eu não tenho um público... Então se eu vou trabalhar com estudantes da arte cênica, então eu vou fazer uma... vou planejar uma ação específica para eles. Se eu vou trabalhar com crianças da escola Adalmir Maia, eu vou trabalhar com isso de acordo com a demanda. O que que acontece? Em 2009 a gente tem só os roteiros sensoriais, mas a gente recebe a adesão da Secretaria Municipal de Educação e da parte audiovisual, a base criativa audiovisual da UFOP, já ligada à Pró-Reitoria de Extensão. Então a gente viu que a partir dos roteiros sensoriais a gente tinha como fazer os desdobramentos. E esses roteiros foram oferecidos a todas as escolas. Além do enriquecimento cultural dos participantes, os integrantes da equipe dos Sentidos Urbanos percebem um amadurecimento em suas vidas acadêmicas, como relata Raquel. Tem um ano e meio que eu tô lá nos Sentidos Urbanos e eu curso turismo, né? E para mim, assim, é bem importante porque foi onde eu pude ter contato com outros cursos, sabe? Porque lá agora a gente trabalha com o pessoal do jornalismo, da artes cênicas, da museologia e do turismo. Então foi lá que eu conheci essas outras pessoas, né, que vêm de diferentes áreas. E aí dentro do turismo, o que eu tenho tentado fazer é conversar essas áreas, né, assim, entender melhor como que essas áreas podem contribuir para a minha formação enquanto turismóloga. Para saber mais sobre o projeto, acesse facebook.com/sentidosurbanos ou pelo blog programasentidosurbanos.blogspot.com.br. Eu sou Brenner Moroli, aluno do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.